acham que é só chegar e ser assim. Tudo tem um preparo. Nada vem de mão beijada. Tem que ter estudo. Pra você ser pequeno, você tem que ter estudo. Imagine pra você ter que trabalhar numa falange dos caveira, do seu giramundo. Trabalhar na falange da pombogira das rosas vermelhas. Tem que ter estudo. Não é só chegar e fazer. Ninguém levanta uma casa sem saber nem como se faz o cimento. Como é que faz o cimento? Não sabe? Como é que você quer levantar a casa? Vai estudar. A cada dia nós estamos melhores. Pode parecer que não, mas sim. A cada dia nós evoluímos mais. E o moço? Então, uma bondade que você faça, você pode ser o pior terrorista que há no planeta. Você fez uma bondade. Essa uma bondade vale mais do que 1000 maldades que você já fez. Então não se afobe muito por causa disso, não. Agora, ande nos caminhos bons. Trilhe os caminhos certos. Você sabe que é certo, você sabe que é errado. Todo mundo sabe, até quem não presta sabe. Tanto é que quem gosta de fazer maldade continua fazendo o que não presta, porque gosta de fazer o que não presta. Para o Exu! Boa noite, moço. Boa noite, seu Exu. Você, moço, tá pra tua alma. Você tem a alegria. Toma, seu Exu. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? Meu nome é Exu Giramundo. Satisfação enorme, viu? O que que seria do diálogo com os espíritos sem um Exu Giramundo, né? Eu que agradeço também, seu moço. Louvado. Pela oportunidade. Com certeza na nossa equipe tem um Exu da vossa falange, não tem, não? Com certeza, senhor. Como é que faz, né? Pra correr o mundo? É só você estudar pra virar um giramundo. Aí. Por que o senhor tem esse nome Exu Giramundo? Moço, eu trabalho para duas falanges. Diferente da de Exu. Eu trabalho para falange de seu Xangô. Trabalho para a falange de seu Ogum. Então, seu Giramundo, a gente trabalha na falange de seu Xangô, tirando injustiça em boca de quem não deve e desfazendo de feitiçaria de mãos que não são abençoadas, vamos dizer assim. Que só quer a maldade do próximo. Uau. Essa é da linha de Xangô, justiça. E eu trabalho para a linha de Ogum também. Ou seja, todo aquele espírito trevoso que se encontra ao derredor, em qualquer parte do mundo, pode ter certeza. Nós, da falange do Giramundo, vamos estar lá para poder não somente levar para o umbral, mas também encaminhar para os outros reinos, né, para que eles possam ter os seus devidos cuidados. Claro. O senhor, desde que chegou, está colocando os braços do médium para trás. Por quê? Exato. Essa é a minha forma de apresentarmos. Isso aqui não é necessário nesse momento. Claro. Isso aqui é só a minha forma de entrada, a minha forma de apresentação. Pronto. E essa forma de apresentação foi um combinado entre o senhor e o médio ou entre o senhor e a Umbanda? Entre eu e a Umbanda. Olha. Se eu for incorporar em algum médium que esteja do outro lado do universo, vamos dizer assim, eu vou chegar da mesma forma, da mesma maneira. Uhum. Cada Exu tem uma forma de se apresentar. Tem Exu que chega com gargalhada, tem Exu que chega dançando, tem Exu que chega com as mãos cruzadas, eu não. As minhas mãos são soltas, com forma de garras. Fica com forma de gato. Exato. Claro. Porque fica mais fácil de você apanhar aqueles que querem fazer a maldade ao seu próximo. Se você estiver com a mão em cruzados, fica um pouco mais difícil de utilizar. Essa simbologia, pelo menos. Certo. Claro. O senhor já foi desafiado? Com certeza, senhor. Uhum. A todo momento estou sendo desafiado. Só que a gente tem que ter um pouco de paciência. Né, senhor? Não adianta eu chegar com o pé firme em um lugar que eu tenho que chegar manso. E também não adianta eu chegar manso em um lugar que eu tenho que ficar com o pé firme. Uhum. Então tudo vai depender de tudo. Eu sou desafiado. Mas são poucos que eu já perdi o desafio. Claro. A falange do Exu Giramundo é mais forte que a falange do Exu Tiriri? Ou existe isso com alguma falange? Não existe não, moço. Tudo no universo tem que ter equilíbrio. Seria muita falta de humildade minha se eu chegasse e falasse que minha falange ela é mais especial e mais forte do que as falanges dos caveira. Cada um tem seu objetivo, cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu a fazer. Correto, seu moço? Então a minha falange não é melhor do que a falange do seu tiriri, não é mais forte do que a falange de seu caveira, não é mais forte do que a falange das pombogiras. Porque seria mais forte. Uai, tem Zé Pilintra que é mais esperto do que eu. Tem Caveira que é mais esperto do que eu. Estudou mais, aprendeu mais, é mais vivido. Tá entendendo? Sim. Tem que ter humildade. Agora, se tem Exu, que eu sei que tem Exu, que fala que é melhor do que o outro, aí já é problema desse Exu. Ruim é no dia que ele achar um mais forte do que ele. E com certeza tem. Ah, pode ter certeza. Seu Giramundo, quais são os fatores essenciais que definem a força de um Exu? Primeiro, humildade. Segundo, respeito. Terceiro, tem que ser forte. Forte, a força que eu quero falar é que você tem que ser duro. Por que duro? Você tem que ser frio, moço. Frio. Primeiramente, um brau, um inferno, como vocês querem chamar, não sei. Lá você não vai ver coisa bonita, não. Pode ter certeza que lá você vai ver miséria. Você vai ver chefe de falange de espírito negativo lá, que não é bonitinho, não. Você vai ver coisa pesada. Você vai ver ele maltratando. Você vai ver ele transformando seus aliados em seres piores do que você possa imaginar. Então você tem que ter um coração duro para isso. Mas é somente para isso. A gente está lá para desafiar, sim. A gente desafia o perigo, desafia. A gente desafia chefe de falange, desafia. Muitas vezes a gente perde, nem todas a gente pode ganhar. Mas, se a gente traz pelo menos um irmão do umbral que queira melhorar, pra gente, isso já é um ganho perfeito. 300 somos. Claro. Esse é um ganho perfeito. Sim, senhor. E qual que é a sua ambição? O que, que o senhor quer ganhar, senhor? É o que eu quero ganhar? É. Nada. Não quero ganhar nada, moço. A gente não pode trabalhar pensando em benefícios próprios. Eu não quero ganhar nada. Se eu quisesse ganhar, eu estava aí trabalhando de alguma outra forma, já estava encarnado até ganhando meu ouro. Por que não? Eu não quero ganhar nada. A única coisa que eu quero é respeito. Não respeito das pessoas terem medo de mim por ser um Exu Giramundo. Nome forte, né, moço? Exu Giramundo. Eu não quero esse tipo de respeito. Respeito de medo pra mim não é respeito. Eu quero que as pessoas sejam humildes. Não quero que ninguém tenha medo da minha voz. Se eu estou aqui, um garra na mão. Se eu estou aqui, com essa voz forte, é porque tem um porquê. Sim. Tem um objetivo. Claro. Tudo que a gente faz tem um objetivo. Eu não estou aqui para enfeitar. Não estou fazendo aqui para poder fazer palhaçada aqui para as pessoas poderem ir lá em casa. Claro. Tô fazendo aqui porque deve ser feito. Aí você me pergunta, por quê? Por quê, né, moço? Por que deve ser feito assim? Moço, no umbral não tem bicho bonito, não. Lá você vai ver gente de todo tipo. Dizem que o diabo é feio, vai no umbral. Você vai ver coisa mais feia ainda do que o diabo. Então a gente tem que ser mais feio ainda do que o próprio diabo. Se a gente parecer lá de gelzinho no cabelo, você acha que eles vão ter medo da gente, moço? Vão tacar o pau na gente, moço. A gente tem que ser mais feio, mais forte. A gente tem que ter a voz mais firme do que eles. Se eles acham que mandam, a gente tem que mostrar quem é que manda. Não é fazendo maldade, não é maltratando. Mas também, se a gente for atacado, a gente tem que se defender. Vai machucar? Não vai. Temos nossas armas. Diferente das armas terrestres. Aquilo que o médium é ou pode se tornar na Terra pode enfraquecer ou fortalecer o seu guardião? Pode. De que maneiras? Moço, eu conheço o guardião que desistiu do médium. Por quê? Moço, você acaba insistindo em um projeto, por assim dizer, que você vê que não vai pra frente. Então, você tem duas alternativas, moço. Você tem um projeto. Se você vê que esse projeto vai dar errado, você vai continuar nesse projeto, tendo outros médiuns, outras pessoas que têm a capacidade de melhorar cada dia mais, que têm a capacidade de observar que você pode melhorar as pessoas que estão ao seu redor, que você tem a capacidade de melhorar a si mesmo como médium, a si mesmo como alma, a si mesmo como espírito. O que é que deixa a gente feliz? Ver a felicidade do próximo. E como é que a gente consegue a felicidade do próximo? Trabalhando, fazendo com que tudo dê certo e que o próximo siga o caminho do bem. Não adianta nada a gente trabalhar que nem um condenado e o condenado fazer coisa que não deve. Né, moço? A gente trabalha, mas também não abusa. O encarnado pode enfraquecer vocês quando vocês vão para o umbral ou ele só consegue enfraquecer vocês na interação de vocês com ele? Encarnado nenhum enfraquece a gente não, moço. que a gente faz é desistir de um projeto que a gente não quer mais. Desistir de um projeto não é enfraquecer. É apenas trocar a tática, o objetivo. Se você é um Exu giramundo e você tem a missão de melhorar um médium, por assim dizer, só que aquele médium que você foi melhorar não estava nem aí, foi para o mundo da bandidagem, por que que você vai insistir? Você vai insistir, insiste, no início você insiste. Você tentou uma, não conseguiu, tentou duas, não conseguiu. Na terceira, negão, se vire. Como as pessoas acham que o Exu tem a obrigação de defendê-los? O que o senhor diz? Aprenda a se defender. A gente está aqui para ajudar. Exu nenhum foi feito para defender seus filhos. A gente foi feito para ajudar. A gente é apenas o braço direito e esquerdo. A gente é as suas pernas. Só que a gente só vai pegar os objetos ou vai começar a andar se vocês quiserem. Não é nós. A gente só faz ajudar. Se você chega pra mim, Exu, me ajude a encontrar um emprego. Você tá indo atrás? Você fez aquele papelzinho que vocês fazem para entregar? Você está querendo trabalhar ou você está querendo emprego? É a pergunta que eu te faço. Emprego todo mundo quer, trabalhar que é bom nada. Né, moço? Sim, senhor. As pessoas confundem muito emprego com trabalho, moço. Coitado daquele que acha que emprego é trabalhar. Emprego qualquer um tem. Você é dono de casa, dona de casa. Você é pai de família, mãe de família. Isso é emprego. Agora, se você vai cuidar bem das suas crias, quero ver se você vai se dar o trabalho. Fazer filho é fácil. Né, moço? Qualquer um faz. Até planta faz, imagina ser humano. Até o quê? Até a planta faz. É. Né? É. A semente nasce árvore, nasce planta, nasce flor, nasce menino. Agora, para uma árvore dar fruto, ela precisa de um pouco de trabalho. Tem árvore que não dá fruto nem com reza, moço. Pode rezar quanto for, não vai dar fruto. É árvore preguiçosa. Será? Será que é preguiçosa mesmo? Você sabe que é preguiçosa, você sabe que é preguiçosa quando você tem água, você tem luz, você tem vento, você tem bons cuidados e não dá um fruto. Um fruto em retribuição. É somente isso que a gente pede pra vocês, uma retribuição, um fruto. Então o Exu não tá aqui pra poder servir a vocês. Não somos seus empregados. Assim como vocês também não são nossos empregados. Eu não devo nada a vocês e vocês não devem nada a gente. O Exu não é uma pessoa que você chega aqui e fala, Exu, eu tô precisando de ouro pra pagar minha dívida, pra trabalhar. Não mandei você fazer sua dívida, trabalhe. Toda ação tem uma consequência, né, moço? Você tem que falar a verdade mesmo. Doa quem doer, pode achar ruim. Eu tô ligando. Você, Giramundo, por falar em não tô ligando, eu tô gostando muito de falar com o senhor, porque o senhor, quando é o diálogo comigo, o senhor conversa comigo. Quando é pra mandar uma mensagem direta, o senhor olha pra câmera. Responde pra quem tiver esse questionamento. Como é que o Exu é tão inteligente de saber que aqui tem uma câmera filmando, e que tá registrando, e que olha pra mim, sabendo que quando o diabo é comigo, quando é uma mensagem pra eles, olha pra câmera. Como é que pode um Exu ter toda essa sabedoria? Moço, as pessoas acham que a gente é burro. Só pode. As pessoas... pessoas esquecem que a gente já foi ser humanos, que a gente já foi ser de carne. Ah. E as pessoas não sabem que no outro lado também tem disso. De uma forma diferente, mas tem. Então é muito fácil distinguir quando é que a mensagem deve ser dita pra você e quando a mensagem deve ser dita pra vocês. Eu tô vendo o troço aqui na minha frente. Pois é. Sabe, eu não sou nenhum cego. Sabe o propósito do trabalho? As pessoas têm que botar na cabeça o seguinte. Espírito não é somente um espírito que morreu em 1754, que viu a escravidão. Espírito pode ter morrido ontem e já ser um espírito evoluído aí que esteja incorporando em seres humanos aí por aí, quem sabe, por que não? No mundo existe de tudo, tudo é possível. Então a gente é informado. A gente só se faz de besta. Mas de besta não tem nada. As pessoas perguntam, mas por que você não fala meu nome? Já perguntaram isso pra mim. Ah, é? Estão me chamando de moço, moço, esqueci meu nome, não esqueci seu nome não. Eu apenas te chamo da forma mais respeitosa que eu posso chamar. Se a minha forma respeitosa é chamar você de moço, vou chamar você de moço. Ah, eu achava que você esquecia. E esquecer que nada. Esquece nada não, moço. Ninguém esquece nada não. A gente que se faz de besta. E de besta a gente não tem nada. Como é que foi, seu Geraldo, quando foram me falar da Umbanda? Na verdade, quando eu era encarnado, eu já era da Umbanda. Ah. Faz aproximadamente 47 anos terrestres. Que eu faleci. Nossa. E eu era da Umbanda. Só que no terreiro de Umbanda era diferente de como é hoje. Diferente, pior. Pelo menos do que eu frequentava. Vocês passavam um teste? Horrível esse negócio de teste. Pior coisa que tem esse negócio de teste. Conta aí como é que foi isso. Que a pessoa fica duvidando da gente, me dá uma agonia, moço. É. Tinha cobra. Pra que essa cobra? Pra soltar a bicha no mato. Seu Giramundo, bota a mão. A ver qual é. Aqui não tem cobra. Ah, entendi. O senhor girava no caso o nome que o senhor tinha, né? É. Vocês falavam, mas no caso hoje a gente... E aí? Aí o senhor... Não, meu nome é antigo. Ah. Era só o João José. Ah, é? Ferreira Trindade. Caramba! Como é que nesse médium vocês conseguem passar tanto detalhe de data, de nome? A gente tem uma memória astral que a gente pode sim trazer através do médium. Qualquer médium. Qualquer médium. Pronto. Se eu for incorporar na moça que tá lá embaixo, se ela der a abertura, pode ter certeza, eu vou falar a mesma coisa. Ah, entendi. É uma questão de decisão sua, do espírito. Exato. Que ele vai falar o que não vai. Só que é um gasto de energia muito maior do que somente incorporar. É um gasto muito grande. Quando você está incorporando que você tem um médium que estuda, você vai utilizar a sabedoria do médium. Quando você está incorporado, que vai trazer toda a informação de lá, ah, meu filho, é um gasto de energia muito grande. Oh. Então conta pra gente, seu Giramundo, como é que eram feitos os testes, com qual entidade o senhor... Já trabalhei? É. Eu era filho do caboclo das Sete Pedras. Hoje ele é chamado de caboclo Pedra Roxa. Uhum. E a gente tinha que pegar, principalmente, quando a gente trabalhava na linha de Oxumaré colocava uma cobra dentro de sacos e a gente tinha que pegar o saco, botar a mão no saco onde não estava aquela cobra. Mesma coisa acontecia quando eu trabalhava com o caboclo Pedra Roxa. Só que eles colocavam plantas venenosas. Colocava plantas venenosas. Se a gente pegasse, a gente voltava com a mão cheia de vermelhidão. Onde você chama hoje de alergia. Correto, moço? Sim. Isso vai depender da entidade. Tinha gente que era colocado para andar em cima de brasa. Coitado dos filhos de Xangô. Os filhos de Iemanjá, meu Deus do céu. Barbaridade. Tinha que entrar dentro de mares, ficar tempos e tempos embaixo d'água, achando que a matéria é algo que se pode brincar. Se pode brincar? É. Colocava, coitado dos filhos de Obaluaê, de Omolu, para poder curar pessoas com doenças terminais. As pessoas acham que é assim, fácil. Prove que você é o Omolu, Obaluaê. Prove. Eu não tenho que provar nada, moço. Acredite se quiser. Eu tô aqui. Agora acredite se quiser. É muita barbárie, moço. A população até hoje tem disso, moço. Eu trabalho dessa forma ainda até hoje pra poder mostrar. Eu digo, bota o vosmecê a mão aí. Você sabe qual é a cobra? Você sabe qual bolsa tem a cobra? Você sabe onde é que tá o fumo? Você sabe onde é que tá a marafa? Pra que você tá me perguntando? Você não sabe onde é que tá? Bote a mão, pegue. Tá aí, ó. A pessoa insiste, coitada. Digo, tá pra nascer aquele que vai fazer eu pegar. Eu já peguei no saco certo, onde está a cobra. Venenosa, moço. Só pra mostrar pra aquele que se acha superior, pra aquele que acha que é porque é um pai de santo, uma mãe de santo, que pode fazer qualquer coisa com seus filhos, pode não. Isso naquela vida, né? Naquela vida. Claro. Nessa vida tem muito também, moço. O senhor já fez teste nessa vida? Ah, muitos. Por esse médium? Não. Por outro? Por outro. Eu trabalho com 25 médicos. Caramba! Dou conta de todos. É. Cara, gerar muito. Dou conta de todos. Se puder gerar um, é que vai. Claro que sim. Então, o senhor, quando alguém disser que é impossível alguém que conheceu a Umbanda hoje ser Exu, o senhor responde como? É impossível. Moço, as pessoas acham que é só chegar e ser assim. Tudo tem um preparo. Nada vem de mão beijada. Tem que ter estudo. Pra você ser pequeno, você tem que ter estudo. Imagine pra você ter que trabalhar numa falange dos caveira, do seu giramundo. Trabalhar na falange da pombogira das rosas vermelhas. Tem que ter estudo. Não é só chegar e fazer. Ninguém levanta uma casa sem saber nem como se faz o cimento. Como é que faz o cimento? Não sabe? Como é que você quer levantar a casa? Vai estudar? Não é simplesmente eu quero ser um Exu quando eu morrer. Não. Vai estudar, malandro. Essa que funciona, não. Em nenhuma falange você vai passar por vários estágios. É que nem você tá numa escola. Você tem seu professor. Se o professor está te ensinando, você com um dia de aula, você vai querer ser professor? Você pode até querer, mas poder você não vai poder não. Duvido você ensinar. Pode até ensinar, mas não da forma que deve ser ensinada. Não pode ser um boiadeiro que trabalha junto conosco, ajuda nas horas da... for atrair os eguns. Você não pode ser um boiadeiro de um dia pra noite. Assim como você não pode ser um médico do dia pra noite. Você quer ser um preto velho, você quer ser um caboclo do dia pra noite, tem que estudar, não pode. Você não vai ser um médico, você não vai ser um policial do dia pra noite. Tá entendendo, seu moço? Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Lição ou missão? Lição. Lição. Agora você me pegou. Na última encarnação eu tinha como missão. Poder ajudar os meus irmãos, assim como o médico que eu estou ajudando aqui no momento. Só que, às vezes as pessoas acham que isso aqui é fácil. Que você ser um médium é coisa fácil, é só incorporar. Não é assim que funciona. E o que foi que eu aprendi sendo um médium? Eu aprendi que as coisas vêm com a paciência. Então a lição que eu aprendi é ser paciente. Através da paciência você consegue qualquer coisa também. É um dos princípios. Você não consegue nada sendo afobado. Se você está sendo afobado, desista. Você tem que parar, respirar. Respire, puxe fundo. Tá difícil. Não é fácil pra ninguém não, não é fácil pra mim. Porque vai ser pra você. Deus não deixa nada de mão beijada pra ninguém. Foi bom, moço? Aliviou a respiração aí, não foi? Não é? É bom, moço. Somente isso, respire. Você vai fazer algum tipo de trabalho? Respire. Você tá perdido? Respire. Você quer ajudar alguém? Não sabe como? Respire. Puxa o ar do fundo. Mas, Giramundo, você é um espírito. Você respira? Uai, a gente inventa. A gente finge, por que não? Não vai estar fazendo mal a ninguém. Professor Giramundo, como é que foi a sua passagem? Como assim? Como é a hora da morte? Você fez uma pergunta anteriormente que eu vou lhe responder. Pois é. Você perguntou, o nascimento é idêntico à morte e a morte é idêntico ao nascimento, resumido. Sim. Correto? Sim. A resposta é sim. É. É. Você vai ter entidades que trabalham em X linha que vão estar ali fazendo com que o seu corpo áurico, seu corpo espiritual, se acople dentro do seu corpo carnal. Imagina o trabalho que dá. Agora, imagina o trabalho que dá retirar o corpo áurico, o corpo espiritual que está ali acoplado, já acostumado com a carne, para poder voltar para o mundo espiritual. Mas o que isso tem a ver com a dor? A energia que é utilizada para a vida é a mesma energia que é utilizada para a morte. Se você nasceu, você vai ter um certo tipo de dor. Colocar, acoplar tudo em seu devido lugar é dolorido, não é uma coisa gostosa de se sentir. Assim como morrer. Morrer é dolorido? É dolorido. Pra sair da carne não é tão gostoso assim não, como as pessoas acham. A gente diz que não é, mas é. A gente tem que parar um pouco de inventar pra poder parar de dar medo. A gente machuca o coração das outras pessoas que dói mais. E aí? Vai parar de mentir por causa disso? Vai. A dor da vida é a mesma da dor da morte. Só que tem um porém. A dor é mais forte para aquele que não consegue se separar do seu corpo. Para aquele que está acostumado. Para aquele que acha que isso aqui é o verdadeiro e lá é o falso. Para aquele que não quer ir embora. Para aquele que não quer ver a verdade. Para aquele que não quer aprender. Para esse vai doer mais. Agora, para uma pessoa que é desprendida das coisas, dos bens materiais que tem, que é desprendida da... não totalmente, que não tem como, tem, mas é difícil, que é desprendido da família, é desprendido dos amigos, que está ali sabendo que uma hora vai, a dor desse daí vai ser mínima. Pode ter certeza que a dor desse daí quase não vai nem sentir. É uma dor de uma agulha. Agora, quem tá preso na carne mesmo, que não quer ir embora, meu irmão, se prepara que o facão vai vir. Tudo vai depender de tudo. Né, moço? Tem como morrer e não passar pelo umbral? Eu só conheço um que teve aqui na terra que fez isso. O nome dele é Jesus. O restante todo que eu conheço já passou pelo umbral. Inclusive eu. Agora, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Todas as vezes que nós morremos e nós passamos pelo umbral? Não. Nem todas. Existem portais que nós podemos abrir onde a gente pode se transferir nosso corpo áurico daqui para o outro lado do universo em questões de segundos. Pense no lugar longe. Estou lá. Então, a gente não precisa perder a energia para poder passar novamente pelo umbral. Para chegar aqui na Terra, se a gente for pelo modo convencional, inicial, sim. Nós passamos aqui para poder chegar pelo umbral. Vocês, quando falecem, quando seus órgãos já estão falecidos, que você se desprende do corpo, dependendo do que você fez nessa vida, nós abrimos esse portal e você não vai precisar passar pelo umbral. Vai depender muito também do caráter da entidade que vai te guiar. Acredito muito no caráter das entidades. Só que temos que lembrar uma coisa. Nós também somos humanos. Mesmo sendo espíritos, nós somos humanos. Nós erramos. Então pode ser sim que venha um preguiçoso e te leve pelo caminho convencional, onde você vai gastar menos energia. Onde você vai se sentir menos cansado. Que se esse preguiçoso for parar para pensar, abrir um portal e ver a paz pela sua frente, não vai gastar energia nenhuma, moço. Imagina aí você passando pelo umbral e ver espírito negativo, tudo querendo te agarrar, te pegar, te destroçar, fazer tudo que seja negativo com você. É o segundo inferno. O umbral é o segundo inferno. É horrível. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Você pode ter feito a atrocidade que for. Não desejo pro umbral, não. Eu sei o que foi que eu passei. Eu sei quem foi que meus irmãos passaram. Hoje eu não sou chefe de falange, não. Eu sou guiado. Um dia serei chefe de falange. Primeira coisa que eu vou falar para os meus guiados é: tenha paciência. Respire. Tenha calma e tenha respeito. A partir do momento que você faltar com respeito, seja com a pior espécie que existir, tá fora da minha falange. Mas respeitar quem quer me matar, quem quer me destroçar, respeite. Tem fé em Deus? Você vai estar coberto por luz. Você só vai ser pego se você quiser. Eles não estão nem vendo você, coitados. É invisível ao olho deles. Você me pergunta por quê? É invisível ao olho deles, moço. Simplesmente porque eles estão, uma parte deles estão agarradas à carne ainda. Tem muita coisa que o olho de carne não consegue ver. Como eles estão presos, vão conseguir ver também não. Você fica perguntando pra mim, você não, mas muitos amigos espirituais que estão aqui perguntam: Exu, por que você dá risada? Essa risada seca, malévola, às vezes até debochante. O som, ela transmite energia. A nossa risada também. Quando a gente ri, a gente está emitindo energia. Aonde a gente está limpando energias negativas que possam estar impregnadas aqui, moça. A nossa risada não é como nada. Aqui não é enfeite. Tudo é um porquê, tudo é energia. Agora, tem Exu que já exagera, né? Cai rindo de uma maneira que não é necessária. Às vezes não é nem o Exu, coitado, é o médium. Tem muito médium mal instruído, ou até às vezes um médium que está ali se acostumando que solta umas que a gente tem que aguentar. Agora, o médium que é acostumado, esse não aguenta não. Isso eu falo na cara, ele deixa de safadeza. Deixa de safadeza. Você sabe que não precisa disso tudo. Não é preciso você gargalhar parecendo que o mundo está acabando. Quer energizar o local, quer energizar o planeta. Não é verdade, seu moço? Realmente. Quer energizar, ria, mangue. Não é preciso nem eu rir. Eu quis energizar o energismo lá de lá. Chamo quem deve chamar. A gente limpa. Deixa tudo limpinho, tudo energizado. Pra poder chegar as outras falanges aqui. E trabalhar, fazer o seu trabalho. O trabalho que deve ser feito. Pra vir um engraçadinho e rir que nem um doido. Não admito isso não, moço. Aí muita gente fala, mas também não é preciso essas garras aí nas suas costas, não é preciso mesmo não, já falei isso até no início. Eu tô fazendo isso só pra me apresentar. Mas se eu quiser desfazer, moço, desfaz tranquilo. Ficou natural agora. Tranquilo. Graças a Deus. E o senhor balançava de um lado pro outro? Pro esquerdo. Gira mundo. Não. Todo animismo que a gente vem fazer aqui tem um porém. Não é, moço? Então tudo tem um porquê, um pra quê. O estralar vai ativar, o balançar, ele vai. É que nem ançã, ele vai circular energia. Eu tô fazendo assim no médico, correto? Sim. Só que no lado espiritual também estou assim. Energização. Está saindo energia do meu campo áurico. Uma pessoa que é sensitiva, que eu fizer assim, o sensitivo ele sente mais ou menos 7 metros a minha energia. Eu fazendo assim, vai ter uma expansão de energia onde a gente vai estar protegido por mais metros ainda. Certo. Então, a casa vizinha, o bairro, por que não? Dependendo da quantidade de médium, pode estar energizado sim. Percebeu que está mais tranquilo o ambiente? Sim. Energia. Entendeu, moço? Sim. Quando alguém vê esse rosário na mão direita do médium, incorporado no Exu, e é de outra religião, pode dizer que é uma blasfêmia isso. Como o senhor responderia? Moço, eu posso ser padeiro, eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro e posso vender picolé ao mesmo tempo. Por que não? Então, eu posso ser da Umbanda. Posso ser do Candomblé. Posso ser católico, apostólico, romano. Ao mesmo tempo, por que não? Ah, mas eu não tô vendo Exu fumar, não tô vendo Exu beber cachaça. É Exu mesmo? Moço, eu respeito a vontade do moço. Se vocês não respeitam, aí é problema de vocês. Vocês têm que botar na cabeça uma coisa. A carne é do moço, não é seu não. Sua carne já era, meu irmão. Pronto. A terra já comeu, só na próxima agora. Se o moço diz que não quer beber, o moço não vai beber não. Se o moço não gosta de fumar, não vai fumar também não. Pra quê? Mas Exu usa cachaça pra quê? Pra quê? O Exu usa fumo, vou dizer. No fumo e na cachaça você encontra 4 elementos. Você encontra água, cachaça. No fumo você encontra o fogo, você encontra a terra e você encontra, através da borrifada, o ar. Então, Exu trabalha com os 4 elementos. Correto. Essa é a função da cachaça e do fumo, pelo menos foi o que a gente estudou no outro lado. Uhum. Agora, se vai ter médium que vai encher a cara dizendo que é Exu, aí é problema do médium. Né? Tem muita gente que se aproveita, mas aproveita a energia que está ali incorporada, aproveita a energia de limpeza e ó. Manguás. Pra dentro. É, tchá. E ó. Vai tomar vergonha na tua cara, rapaz. Respeita a espiritualidade. Exu não foi feito pra tá de brincadeira aqui, não. Não foi feito pra tá enchendo a cara, rindo dos outros. Isso não é Exu de luz, não, viu? Só tome cuidado. Tenha cuidado. Às vezes não é nem o Exu. Coitado do Exu, rapaz. Já é tão mal falado pelas pessoas pra ver o safado e fazer um negócio desse, mas... E as pessoas sabem que é verdade. Pode achar ruim quanto for. Se achou ruim, você sabe que é verdade. Pode ter certeza. Ninguém acha ruim quando sabe que o negócio é mentira, mas... Quando sabe que é mentira, deixa pra lá. Mas quando sabe que é verdade, tô humilhado. Vai ficar humilhado. Sinta no coração, bem no peito, lá no fundo. Tô ligando. Tem que ouvir a verdade mesmo. Ninguém cresce ouvindo mentira não, moço. Às vezes a gente tem que ser duro. Não ser ignorante. A ignorância não leva ninguém a lugar nenhum. Mas tem que ser firme. Se eu falar vá, você vá. Vai ficar? Depois não reclama do que vai acontecer. Pedir pra ir, eu pedi. Foi. Mandar eu não posso. Não tenho esse poder de mandar em ninguém. É, moço? Quando diz assim, seu Giramundo, meu Exu diz que leva tudo. As pessoas acham que Exu é Deus, hein? A pessoa bota na cabeça que Exu foi feito pra abrir caminho, pra levar toda a negatividade, pra poder desamarrar uma macumba feita. Só, a gente só serve pra isso, é isso. A gente serve pra nada mais, a gente não é seu amigo, a gente não é seu companheiro, a gente não pode sentar no seu lado, não pode, quando você estiver dormindo, levar você pra poder ter um conhecimento. É isso, a gente só foi feito pra abrir seus caminhos. É isso mesmo. Tenho certeza. Se você acha que é assim, não tô dizendo você, viu, moça? Não, claro. Mas se vocês acham que é assim, desculpa, mas você não sabe o que é um Exu. A gente não foi feito pra abrir caminho de ser ninguém. Se você quiser que seus caminhos andem, você que se ajeite. A gente está aqui pra ajudar. Você tá aprendendo a andar. Teu pai tá no lado ali pra que quando você cair, te ajude a levantar. Mas ele não vai ficar segurando você o tempo todo, não. Vai ter uma hora que você vai ter que aprender a caminhar sozinho. Vai ter uma hora que você vai ter que trabalhar, vai ter uma hora que você vai ter que sair de casa. E aí? Vai ficar na asa do passarinho a vida toda? Não vai não. E na minha principalmente. Eu ajudo. Mas se eu ver que tá com safadeza, eu vou me embora. Ah, mas isso é ruim. Ó, o que Exu tá falando. Meu Deus do céu, vai largar seu filho. Eu não largo meu filho não, moço. Eu apenas ensino a ele a caminhar. Se você ficar levantando seu filho o tempo todo e não deixar que ele leve umas quedas de vez em quando, ele não vai aprender a caminhar, não. Pode ter certeza. Nessa, moço. É. O mentor do Diálogo com os Espíritos, Caputo, está narrando um livro pra gente. Que tem um personagem que é filho de Umbanda, depois de trabalhar tantos anos à frente de um terreiro, estava com câncer terminal por razão de fumar e beber em terreiro. E ele tinha um amor indizível pelo tranca-ruas dele. Quando o médico falou aquilo, ele não acreditou. Não, porque eu não vou me tratar, porque onde já se viu, tudo que eu fiz foi pela Umbanda. Eu me entreguei pela Umbanda, meu Exu disse que levava tudo. Cadê? E aí ele foi lá no outro dia, quebrou todas as imagens. A partir de hoje aqui não tem mais terreiro de luz e atender os outros não, porque eu que tinha que ser cuidado, a Umbanda não cuidou. Eu vou te fazer uma pergunta. E aí? Essa história é real? É real. Só que eu não li outro capítulo ainda, porque tá narrando ainda, né? É uma história verídica. É. E aí no desdobramento ele encontrou o tranca-ruas. Quer saber? Amanhã mesmo eu vou quebrar o terreiro, porque você, isso, trancarrou só ouvindo, ficou quieto. Você se lembra quando eu falei que às vezes a safadeza vem do médium? É. Ah lá. Não é essa, moça? Sim. Então, pergunta se o trancarrou falou, eu mandei você beber demais. Claro. Pergunta se o trancarrou chegou, eu mandei você fumar que nem um doido. Mandei você fumar, você ferrar com o seu pulmão. As pessoas esquecem que isso aqui é matéria. Olha aí. A cachaça acaba com isso daqui. As pessoas esquecem que o fumo é matéria que pode acabar com os pulmões. Não é preciso ser médico pra isso, não. Qualquer mendigo na rua sabe, qualquer pessoa que não estuda, vamos dizer assim, sabe, moço? Sem preconceito nenhum. Óbvio. Né, moço? Qualquer pessoa mal instruída, até um índio, vamos dizer assim, que nunca viu um cigarro na vida, sabe que a fumaça, quando inalada, faz mal pro pulmão. Claro. Aí vai o inteligente e bota a fumaça pra dentro. Claro que isso não vai ter produtividade boa pra dentro de você, seu moço. Entendendo? A pergunta que eu faço. Exu, quando desce na terra, ele pede cachaça. Será que é o Exu mesmo que está pedindo cachaça? Aí que tá. Muitos de vocês ficam com medo de perguntar, quem é tu? É Exu mesmo? Com medo de levar uma piadinha de uma pessoa que não tá nem incorporada, só tá sentindo energia, doida pra tomar umas. Meu Deus. Eu não tô dizendo que esse moço fez isso. Claro. Eu tô dando exemplos. É, que acontece. Mas a pergunta que eu faço pra esse moço é... Exu realmente desceu e pediu cachaça ou você está acostumado a ver em outros terreiros aí os Exus bebendo? Ah, porque o Exu de fulano, cicrano e belcrano bebe e fuma, eu tenho que beber e fumar também. É assim mesmo. Moço, você tem um professor de biologia que não sabe nada de matemática, mas é professor. Tem um professor de matemática que não sabe nada de biologia, mas é professor. Os dois são professores, só que um é de biologia e outro é de matemática. Correto? Um pode dar aula de matemática, o de professor de biologia pode dar aula de matemática sem saber nada de matemática? E para que gota ele vai dar a aula de matemática sem saber de nada? As pessoas vão muito pela visão, moço. Ah, porque o Exu de Cicrano lá fumou uma carteira de cigarro. Inteira. Exuzão. Ali é do bom. Coitado do médium. Se aproveita pra poder fumar, beber. E a gente carrega tudo, carrega. Quando a gente fala a gente carrega tudo, não é a doença que você tá trazendo pra vocês, não, seu moço. Viu? A gente carrega tudo e as doenças espirituais que estão te acompanhando. Agora, se você é médium consciente que você só bebe e fuma se você quiser e me dê o litro de cachaça que você quer dar agora, aí, meu irmão, o problema não é meu não. Giramundo foi quem não bebeu. Primeiro, que eu não tenho carne pra beber. Pra que gota que eu vou beber essa cachaça? Diga. Ah, mas é através do aparelho, que nada. É doido. Onde é que tu tá vivendo aqui? Carne aqui, vá, diga. Onde é que tem carne aqui? Como é que eu... Cadê? Como é que eu vou segurar? Eu tenho que... Aqui. Aí eu vou aqui, vou fumar aqui. Vá, fuma. É, aqui, é. Não, moço, não é assim que funciona não, moço. As pessoas erram e gostam de colocar a culpa nos outros. Já percebeu isso? Já percebeu isso? Dois irmãos, tá brigando. Não derrubou o vaso que a mãe gosta. Não foi nem um menino. Foi meu irmão ali, o menorzinho, ué. É o menorzinho, sabe que vai se escapar da bronca. Né? Mas não é assim? Aí você vai colocar a culpa numa pessoa que não pode nem se proteger, coitado. Como é que o Exu vai falar? Não fui eu mesmo, não. Aí tem que incorporar em outra pessoa pra falar, deixe de ser encrenqueiro. Você faz as suas presepadas, você que se resolva. A gente não leva a doença pra ninguém. Vocês que procuram. Mas né, moço? Bota na cabeça que quer beber cachaça porque terreiro tal bebe cachaça. Deixe beber terreiro tal beber cachaça. Não quer beber cachaça? Beba. Normal. Mas não é porque esse crano ou delcrano tá fumando, tá bebendo cachaça, que você tem que fumar e beber cachaça também. Quer dizer que se seu irmão levar um murro, tu também vai querer um murro na cara. É isso. Ah, porque eu vi. Eu quero uma bem aqui. Não é assim não, moço. As pessoas gostam de ver somente o lado fácil da vida. Mas aqui, ainda bem que você abriu espaço pra poder falar umas verdades que esse povo tá precisando. Tá precisando? Tá precisando, moço. Então vamos falar por mais uma hora junto? Oxê, mais duas. Então vamos falar mais uma hora. Vamos pra terminar essa, dá uma mensagem final. Moço, seguinte. Se a gente errar, a gente tem que ter coragem, coração, pulmão, corpo, alma, espírito. Pra poder encarar e falar, eu errei. Se você não tem nada disso aí, meu irmão, Pode ter certeza, você vai sofrer pra caramba. Ah, mas você tá me amaldiçoando? Jamais. Tudo é consequência, meu irmão. Se você faz um negócio negativo, faz uma atitude negativa, você vai esperar flores? Ah, pode se preparar que aí vem coisa, meu irmão. Ah, foi mandado o quê? Tô me vergonha na tua cara. Que mandado nada. Olha o que foi que você fez lá no passado e veja o que é que tá acontecendo no seu futuro. Ah, por que estão falando mal de mim no trabalho? E você falou mal de quantas pessoas hoje mesmo? Me diga aí, quantas pessoas você já meteu pau? É o que eu mais vejo. É. Ah, por causa que nessa vida tá dando tudo errado. Você não sabe o que foi que você fez na vida passada, coitado. Você não sabe quantas pessoas você já machucou nessa vida. Você nem imagina quantos machucou nas vidas passadas. Você não tem um dia, não tem um ano, não tem 20 anos de pecado não, moço. Você tem milhões, bilhões de anos de pecado e não aprende. É, meu Deus do céu. Tem que ter paciência, moço. É assim mesmo. Mas um dia muda. Tem um ensinamento que diz assim: a cada dia nós estamos melhores. Pode parecer que não, mas sim. A cada dia nós evoluímos mais. Viu, moço? Então, uma bondade que você faça, você pode ser o pior terrorista que há no planeta. Você fez uma bondade. Essa uma bondade vale mais do que 1000 maldades que você já fez. Então não se afobe muito por causa disso, não. Agora, ande nos caminhos bons. Trilhe os caminhos certos. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Todo mundo sabe, até quem não presta sabe. Tanto é que quem gosta de fazer maldade continua fazendo o que não presta porque gosta de fazer o que não presta. Mas uma hora eu digo, você pode ser o pior ser que já existiu no universo, em todos os universos. Um dia você vai ser perfeito. Um dia você vai ter a luz. Um dia você vai saber o que é bondade. Isso porque eu conheço muita gente, moço. Que gente ruim perto dele era bom. Nossa. E hoje é uma das pessoas que eu mais admiro. Ah. Se uma pessoa sair da lama e foi pra fama, como vocês falam aqui, por que é que as outras pessoas também não podem? Basta somente a gente ter o caráter e ter a bondade de abraçar seu irmão e falar: vem cá que eu vou te ajudar. E é isso que a gente tá fazendo com vocês, irmãos. Ó, Larissa! Larissa! A cada dia nós estamos melhores. Pode parecer que não, mas sim. A cada dia nós evoluímos mais. Viu, moço? Então, uma bondade que você faça, você pode ser o pior terrorista que há no planeta. Você fez uma bondade. Essa uma bondade vale mais do que 1000 maldades que você já fez. Então não se afobe muito por causa disso, não. Agora, ande nos caminhos bons. Trilhe os caminhos certos. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Todo mundo sabe, até quem não presta sabe. Tanto é que quem gosta de fazer maldade continua fazendo o que não presta porque gosta de fazer o que não presta. Mas uma hora eu digo, você pode ser o pior ser que já existiu no universo, em todos os universos. Um dia você vai ser perfeito. Um dia você vai ter a luz. Um dia você vai saber o que é bondade.